A maior pressão automotiva do Pará chegou. Aqui está a Saveiro Pancadão. Um projeto diferenciado, feito pela JM Sound, tocando todos os ritmos com a mesma pressão. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Aqui está a Saveiro Pancadão, equipada com módulo Sound digital. Alto-falante zeros, um verdadeiro paredão automotivo. A hora é agora. Vamos lá, minha Saveiro Pancadão. Vamos botar pressão na galera. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Botando no 14 sempre. Você está frente a frente com a Saveiro Pancadão. Aqui sim, você sente a diferença. Fazendo todo mundo dançar do início ao fim. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Call it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging. Chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in. Tonight we'll let it all go free. the door closed, an endless game of hide and seek. Elements change us now. We can be fire, we can be free. Hit me like the sun, hit me with a smile. Show me that it's not. Ela chegou, Saveiro Pancadão. Era isso que vocês queriam? Então toma. I feel the pressure burning up. This flame inside can't get enough. Just lay me down and let me out. Hit me like a shockwave, so I feel my heart beat out again. Hit me so fast it shatters all the pain. Hit me like a shockwave. Saveiro Pancadão, a maior pressão automotiva do Pará chegou. DJ Mariano e mais um New Set Live. Dentro do fumê, rolando vários raps, só no último volume, escutando Felipe Rex. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é o que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas ela sente prazer na pegada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Vara danadinha no contatinho do pai. Oi, vara danadinha no contatinho do pai. Vara danadinha no contatinho do pai. Deu lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Vara danadinha no contatinho do pai. Oi, vara danadinha no contatinho do pai. Vara danadinha no contatinho do pai. Vidro